A primeira noite em que te vi, senti um calor dentro de mim. Perguntei quem eras tu, tive medo, mas cheguei perto de ti. Sem saber, a primeira vez que os lábios sentem a mágoa do sal, o amor dá-nos mais dor que prazer. A primeira vez que os olhos sabem ver, mais dor que prazer. Lembro-me do dia em que te vi, junto àquele banco de um jardim. Olhaste para mim e